Lá no sinal a perseverança é clara. Gente que tem bala, mas não tem arma. Luta, mas não se iguala. Eles têm alma, gente que não vê, não escuta ou não fala. Se você tem casa, se escuta, se vê ou se fala. Não sabe mais, já enriqueceu. Perceba sua dádiva e dê glórias a Deus. Tem coisas que temos que começar a perceber. Tão preciosas e raras e a gente nem pra agradecer. Quanta dádiva sagrada na minha vida e na tua. Água fresca, saúde, brilho da lua. Tem coisas que temos que começar a perceber. Tão preciosas e raras e a gente nem pra agradecer. Quanta dádiva sagrada na minha vida e na tua. Água fresca, saúde, brilho da lua. Escute o som dos pássaros, monólogos ou diálogos. Pois evitam de estressarmos, impede de atirarmos. O sol aquece sua pele, te deixa quente. O passar dos anos envelhece, mas deixa mais experiente. Experimente molhar os pés nas águas cristalinas de um rio afluente. Gente, consiga nadar de contracorrente. Ora seja desafiante, ora seja o oponente da semente. Veja brotar da terra seu alimento. Livros lidos são conhecimento. Percá-los nas mãos de misturar areia com cimento. Traz reconhecimento. Lento, impede que fiquemos loucos. Da dignidade te deixa mais próximo da verdade. Conquistar uma mulher honesta, filho, saúde. É uma grande vitória aqui nesse mundo rude. Se não notaste, já enriqueceu. Perceba sua dádiva e dê glórias a Deus. Tem coisas que temos que começar a perceber. Tão preciosas e raras e a gente nem pra agradecer. Quanta dádiva sagrada na minha vida e na tua. Água fresca, saúde, brilho da lua. Tem coisas que temos que começar a perceber. Tão preciosas e raras e a gente nem pra agradecer. Quanta dádiva sagrada na minha vida e na tua. Água fresca, saúde, brilho da lua. Que recebe, a obra que concebe, a água que bebe, a escada que sobe, a ladeira que desce, o sangue que circula, eis aí sua fortuna, o cobertor para o frio, o banho quente, o almoço, a janta, seu trabalho, sua cama, seu corpo, seu rosto, sua origem, seus parentes, seus aniversários, seus presentes, seu bairro, seu país, sua gente, o mar, o luar, o brilho estelar, o calor solar, pai, mãe, irmã, avós, tias, primos, emprego, coragem, passeios, viagens, cheiros, gostos, rostos, amigos, vitórias, derrotas, flores, pessoas vivas ou mortas, gatos, cachorros, pedidos de socorro, pedidos de namoro. Lábios que dizem eu te amo. Olhos que te olham com orgulho. Ouvidos que te ouvem com atenção. Deus e uma promessa de salvação. A lição que se aprende, o diploma na parede. O peixe que vem na rede. O homem enriqueceu e não deu glórias a Deus. Tem coisas que temos que começar a perceber. Tão preciosas e raras e a gente nem pra agradecer. Quanta dádiva sagrada na minha vida e na tua. Água fresca, saúde, brilho da lua. Tem coisas que temos que começar a perceber. Tão preciosas e raras e a gente nem pra agradecer. Quanta dádiva sagrada na minha vida e na tua. Água fresca, saúde, brilho da lua. Tem coisas que temos que começar a perceber. Tão preciosas e raras e a gente nem pra agradecer. Quanta dádiva sagrada na minha vida e na tua. Água fresca, saúde, brilho da lua. Tem coisas que temos que começar a perceber. Tão preciosas e raras e a gente nem pra agradecer. Quanta dádiva sagrada na minha vida e na tua. Água fresca, saúde, o brilho da lua.